A pedido do Ministério Público de Minas Gerais, a Justiça determinou o afastamento por 180 dias do presidente da Câmara Municipal de Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata. A decisão liminar também decretou a indisponibilidade dos bens do vereador e de outros 4 requeridos, até o valor dos supostos prejuízos causados aos cofres públicos. A liminar foi concedida em ação civil pública por atos de improbidade administrativa, proposta pelo Ministério Público contra 2 vereadores, um deles presidente da Câmara, e contra 3 pessoas contratadas como assessoras da Casa Legislativa. O inquérito apurou que os 3 assessores, embora fossem pagos pelos cofres públicos, não prestavam serviços para a Câmara Municipal. Segundo o promotor de justiça Breno Costa da Silva Coelho, os fatos apurados caracterizam atos de improbidade administrativa, já que os vereadores concorreram para o enriquecimento ilícito dos assessores fantasmas. O afastamento do presidente da Câmara foi pedido para evitar que o vereador manipulasse documentos e registros, gerando risco à instrução processual. A decretação da indisponibilidade de bens visa garantir, em caso de condenação, o ressarcimento dos danos causados ao município. Do Ministério Público de Minas Gerais, Thaís Dutra.